recaída, reviver o drama, mexer na ferida. Por onde se engana o coração, se encontra a saída pra vida. Tempo de ver que a maldade martelar as horas no chão da saudade. Embora agora a contradição, o tempo que pôs essa dor nessa conta é quem desconta. Passe te aponta ao ponto de sorrir mais, soltar gargalhadas. Deixa pra trás o que te entristece, desce teus ai. Rir mais, soltar gargalhadas. Deixa pra trás o que te entristece. Reviver o drama, mexer na ferida. Por onde se engana o coração, se encontra a saída pra vida. Tempo de ver que é maldade martelar as horas no chão da saudade. Embora agora contrário,